318, bom dia, ajuste no 095, curtindo a aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, costa 03, confirma o PLB. Tá bom, 06. 62 a bordo, táxi autorizado, reporte na táxi foi Hotel, Pastor 03. Mantém a posição, Juliette, Oscar, Whisky. Na 3198, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Repouso 03, não, mantenha a posição, Pastor 03, aguarde para o cruzamento. Juliette, Oscar, Whisky, prezado decolagem de pista 1-7, vento 1-20 graus, 1-3 nós. Pastor 03, prezado cruzamento pista 1-0-28, na Delta, mantém a posição, chame solo no 21-9 para prosseguir com o táxi. Cruza a pista 0-28, na Delta, chame solo 21-9. Na 3198, solo 05, direita no 21, decimal 9. Direita no 21, 319. Juliette, acho que o Whisky decolador 06, inicie curva à esquerda, reporte para cruzamento do eixo da 1, cruzando o eixo, a pista 10, ok? Reporte cruzando a 1028, exclusivo na primeira metade. Sim, senhor, está cruzando agora aqui, a suspensão na 1000, vai chamar para o cruzamento, dá o prolongamento da 28. Gente. Mil pés. para o cruzamento do prolongamento da 287. Jete, Jete, acho que o uísque autorizado, mantendo mil pés, aguardar a transferência. Uísque. Por 864, identifique pro EDITAP e desce manter o 050. Nunca, não vai dar as duas ao mesmo tempo, nunca, tá? Confirma? A livre ascensão, seu, para o 065. Juliette, eu acho que isso mantém a linha do litoral, transfere controle no 208. Eu regresso. Obrigado, senhor. Passamos, Juliette, eu acho que isso. Juliette, eu acho que isso, que corredor forte, em condições visuais, no 005, ajuste. Então, senhor, está livre acender para o 065? Foi 10 mil, Salvador, estou falando 065. Pode ser também na radial 350, 340, ok? Se houver a possibilidade. As milhas? Então nós vamos até o 065 e depois vamos retornar, ok? 10, vento 120 graus, 10 nós. Controle, nós estamos cancelando o 065, voltamos até o 045. 045, gente, Juliette, acho que Eu acho que o uísque traça essa posição de 10 para 11 horas em 3 milhas. Aparentemente um helicóptero a 500 pés. Possível, está mantendo 1000 pés. Controle Salvador, Papa Uniforme, Índia Delta November. Papa Uniforme, Índia Delta November, Salvador. Delta November decolado de Camacari e Jalá, com o plano para Maraú, Delta November, Padre Romeu, acionado 2900. Gente, Índia Delta November, acione código 5431, mantenha o rumo de Paripe e tome o nível solicitado para Amaral. Acionado 5431, em ascensão, e nível foi no 2500 GL. Gente, mantenha no meu pés inicialmente, aguarde a identificação. Matará, meu pés, salve. 8, 2, 0, 3. Eu acho que o uísque sobe ao 045. Uísque chama lá o 045. Obrigado, senhor. Controle Salvador. Bom dia, o 403. Pastor 03, contato radar na decolagem, saída coral, sobe e mantém o nível de voo 100. Sobe para 100, mantendo o perfil da coral, pastor. 63 no 1. Já 63 no 1, no ajuste no 0, 1 no 5, cheque trem. Baixa. Já 63 no 1, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso, não no 0. Voo 864, eu chamo o controle Salvador, frequência 119, decimal 35. 3 no 1, só 2 1 no 5, direito no 2 1 decimal 9. Libra 2 1 9, 6, 3 1 9. 2 a sua identificação. Autorizada a chegada descida Yamari para o nível de voo 050. Você dá sua novela? Família, Delta November? Delta November, Veracruz. Após Paripe, foi com rumo de Veracruz. Como Veracruz? Valeu. Romeu, Romeu Lima. Nessa proa, vai cruzar a posição de alguma outra terminal? Nessa proa direta de Belo Horizonte, você vai cruzar dentro de alguma outra terminal? Contente, mantendo uma centena, você vai monitorar agora para ser essa informação e alerta a frequência do centro Recife, 1288-1260, e mais próximo a controle Belo Horizonte para instruções do seu posto. Afirmativo. Sama 200, identifique. Desafia chegada a Mari para o nível de voo 070. Torre, está 3191, não posso esperar pronto, ano zero. 3191 na linha de cola, costuma zero, vento 140 graus, 12 nós. A linha de cola, cabeceira no zero, está 3191. Pastor 03. É fruta? Foi uma 660 quando nivelada? Confirma? Velocidade que você vai manter quando nivelado. Velocidade vai manter 1.0 de picada. 1.0, 7. Motor, está pronto para o retorno. Gente, Juliette Oscar Whisky, ingressa corredor forte, no 1500 pés, ajuste no 0 no 5, reporte, ingresso Interlagos. Chamando ingresso Interlagos, Juliette Oscar Whisky. Pastor 03. Prossiga. Eu poderia manter nível 080 para Porto Seguro ou 120? Prefere 120, pastor. Então, sobe e mantém 120. O motivo é devido a uma aeronave mais lenta à sua frente. Como os senhores vão ingressar numa área não radar, preparação prevista no mesmo nível de 10 minutos. Pastor, para sair na medida para 120. Controle Salvador, bom dia, Xander, 6255, Juliette. Câmera 255, identifique, desça e mantenha essa via Mari para o nível de voo 080. Desce via Mari até o 080, identificou 6255. 191, decolado 22, controle 120, decimal 8. Copiado, bom dia, do 3191. Controle Salvador, até 3191 decolou, nada, El. Sam 3191, contato radar, sobre via da EL, nível de voo 340, vigilância. Ok, via da EL para o 340, Sam 3191. Diversão é postagem, Juliette Yankee Kilo. 2 chama controle Salvador, frequência 119, decimal 35. Salva Fatango, mantém nível de voo no 00, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus, frequência no 20, décima 1. Na 6200, desce ao 050, via Mari. Vai autorizado, reporte na cidade de Peipapá para cruzamento da pista no 7, Juliette Antiquilo. 8864, são as 23 direita no 219. 219, obrigado. Juliette, Yankee Kilo, autorizado cruzamento do 197, via Quebec, Mike na Lima, chame solo 1219 para prosseguir até o ponto de espera da pista 1-0. Redator November, zero, é, sobe e mantém 025 em condições visuais, assim que possível seu chamado de pouso para Maraú. Somente só mantém a linha do litoral devido às aproximações na chegada mar. Sonebe 200, chame o controle de Salvador, frequência 119.35. Salvador, Sonebe 200. Sonebe 255, desce, mantém nível de voo 060 via Mari. Deixando via até o 060, 625. Controle, Juliette Oswich, pode voar da presente rotatória? Rotatória, Juliette Oswich. Descer até 1500. Sim. Obrigado. 0, vento, 130 graus, 10 nós. E a gente ingressa no decola azul 4207. Juliette, Anquilo mantém a posição na Lima e chama o solo no 21.9. A 3191 chama Centro Recife, frequência 133.25, alterna 133.95. Tá 3191, 13325, alterna 13395, obrigado. M255 chama o controle de Salvador, frequência 119.35. 1935, M255. Salvador, azul 4082, sinal da 1-0. Azul 4082, ajuste no 015, reporte baixado travado. Gente, 4082. Azul 4207, decolado aos 30, controle 120.8. 20.8, azul 4207. Controle de Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, sob via saída da EL 360, vigilância. Da EL 360, 4207. 4207. Baixou e travou 4082. Azul 4082, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Leve pouso no zero, 4082. Mais bravo uniforme, livre acionar, reporte taxa. Estou em Salvador, bom dia, 094.0, pronto. Voo no 094, bom dia, mandei a porta de espera. Mantenha o voo no 094. Voo 1162, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 015. Alfine aeronave fazendo desvio. A gente passou 03, informe apoio por quantas milhas? Confirme o controle, não copiou. Não copiei, o passou 03, quantas milhas? 500 graus. Controle Salvador Azul 4207, possibilidade de voa morte, vai dar presente? Mantenha o perfil da saída, Azul 4207. Acendo, obrigado. Azul 4082 no solo 32, direita no 21, decimal 9. Direita 29, azul 4082. Voo no 094, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 1 no 2 nós. Autorizado decolagem, no 0, voo no 094. Mike Bravo, uniforme, autorizado, táxi, reporte na Papá. Papá, reportará também. Calma, Matheus 1120, chama controle Lelo, frequência 120, décima 1, informa o controle de serviço civil que a gente não fica em contato com o controle lá, ok? Bom voo. Gente, bom voo. Olha, o Juliette Ascuiz, possibilidade de fazer um sobrevoo aqui à esquerda, mais ou menos umas 3 milhas à esquerda, na 210 mais ou menos, na magnética 210. Mas quantas milhas nessa magnética? Mais 3 ou 4 milhas aqui na frente, à esquerda agora. Gente, livre sobrevoo Juliette Ascuiz. Obrigado, senhor. Sinal no zero. Chame a 200, ajuste no 0, no 5, reporte baixado e travado. Baixado travado, 6200. Chame a 200, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 1 no 0 nós. Liverpool, chame a 200. Gol no 094, decolado aos 34, controle 1 no 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Mantenha a posição, Mike Bravo Uniforme. Alô. Controle Gol 1094. 094, aguarde. Gol pro Azul 4207. Gol 4207. Confirme a primária com Recife 4207. 133, decimal 25. 3325, obrigado, Patrícia. Alô. 7 horas Suíça, intenção de pouso é pistão no 0 ou no 7? No 7, senhor. No 7, sim. Chame agora a Torre Salvador, frequência 1918-95, e aguarde a autorização da mesa para ingresso do circuito de tráfego para pistão no 7. Bom voo. Obrigado, senhor. Eu acho que o lixo na escuta da torre. Na 197, ó. Controle Gol 9094, passa 50. Gol 9094, contato radar, passando nível de voo 050. Tu mantém o nível 250, saída Momo. 250, direto na saída Momo, Gol 9094. E a saída Momo, no 094. Mantendo. Mapa cidade igual a qual, Dilbo? Aguarde. Aguarde, obrigado. Sr. Juliette Oswitz, a sua escuta. Juliette Oswitz, mantém minha escuta. Torre Salvador. Pede o senhor foi na proa da rotatória e espera naquela posição. Reporte na vertical da rotatória. Possível, vertical da rotatória. Eco, Zulu November, prossiga. Boa. Bom dia, OTAN 3895 para Guarulhos, sente a informação, Kilo. Corredores de Israel, Salvador. Aguarde, a sua nova inicialmente. Tem a proa do farol da barra. Livre pouso, baixado e travado, Ocean Air 6255 vai para o 90. Vertical da rotatória. 7 horas Suíça, chame torre em 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, senhor. Rotatória. Juliette, ó, Suíça. Eu acho que o uísque ajuste no 0 no 5 da presente. Detecto de final da 1-7, guardando instruções para pouso. Uísque no final da 1-7, guardando instruções para pouso, uísque. Juliette, aquilo ali, mantém pistão a zero. Juliette, eu acho que o Whisky confirma o pátio que irá prosseguir após o pouso. Olha o hangar, vai ser seu, o pátio vai ser. Tente. Oxenai 6255, no solo 40, direito 121, no decimal 9. Olha para 219, obrigado. Ono 094, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2545. Juliette, é aquilo autorizado a decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Eu acho que o uísque, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Uísque. Autorizado descido em condições visuais até nível 045, abaixo a distância do comandante, não para suspensão de controle a reportar. Ajuste em Salvador 10 no 5. Reporte avistando o campo Edson do Luna Vera. Ataque está um pouco mais à frente, passando o ataque de papá, a fim de evitar proa com o tráfego, mantendo a posição na papá. Faça o backtrack e aguarde para ingressar na papá para prosseguir para o pátio 5, ok? Mike Bravo Uniforme, utilizado ingresso e a porte alinhado cabeceira no 7, aguardando instruções para decolagem. Bom, a vibração do visual com a aeronave que já está e a porta 105, Juliette em Aquiqueu. Deixa eu ver se ele vai estacionar, boa tarde. Juliette, Anquilo 1208, ok? Juliette, eu acho que o na escuta da torre. Eu acho que o uísque na escuta da torre. Kiosk Whisky, gentileza, qual é o equipamento? Tipo de equipamento, gentileza? Ok, Vitor Kilo Quebec, grato, bom dia. Night. Gente, bom dia. Night Bravo Farm, está tudo bem de conta com a decolagem? Pronto, senhor. Cruzado decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 10 nós, Mike Bravo, Mike Bravo Uniforme. Bravo Uniforme, iniciado. Salvador, bom dia, bom número 62. Bom número 62, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, fazendo autorização de pouso. Com tráfego da coluna 1 no 7, o eco 1 no 2 1, não interferirá com a aproximação, ok? Ok, tá. Família e meio do externo, aguardando o oficialismo no medo. Excelente. Mike Bravo Uniforme, decola agora os 47, mantenha a proa até o nível 030, aguardando as instruções do controle, chama mesmo agora, 1208, boa viagem. Obrigado, Mike Bravo Uniforme. Bom, no 62, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Baixo travado, sentido pouso na 1-0, bom número 1. Mike Bravo e Uniforme, contato radar. Tu mantém o nível 180, mantém o rumo da pista até cruzar 2.000 pés. Entre na proa até 2.000 pés, após. Momo. Após iniciar a curva via subida Momo, Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo e Uniforme. Bom dia, voo 790, está aqui para a costa. 7, para o 105. 209. 045 para 105, positivo. Suficiente, Juliette e Anquilo. Está autorizado até 105. É, graças. Mike Bravo Uniforme. Siga, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Deixa mais de pouso em mensagem, por gentileza. Rumo 545, Mike Bravo Uniforme. 545, copiar o gráfico. Pegar uma com o Campo Guarda do Novembro. É, o Novembro, chame a torre em 118, decimal 95. Siga Eco Zulu November. Se Atenção, 197. 35. Gente, aponte na curva final da 35 Azul Novembro, ajuste no 0 no 4, o vento em Salvador no 20 graus, 12 nós. Aponte na curva final, Azul Novembro para autorização de pouso. Voltará na final ali. Bono 962, aciona a identificação, desse mantenha 050, vigilância, via chegada maré, ajuste no 0 no 4. Desce, via chegada maré, 0 no 4. É, pode com a estátua, tá vendo? 407,6, sem identificação, desse mantém o nível 060, via chegada maré, ajuste no 0 no 4. Gente, via 060, está a operação do tráfego do Super-7, está na posição 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, passando nível 165, descida, um Boeing 737-800 da Gol, com 3709 de ground. Comandante, os mecanismos estão à disposição, o senhor pode escrever qualquer coisa, não só em caso de incidente ou risco de incidente, em caso de aviso e resolução, qualquer tipo de prestação de serviço que eu achar que foi inconveniente, o senhor escreve que a fada nem investiga. A velocidade é a que serve o comandante, tanto o gol no 962 quanto 4076. Boa tarde, quanto espera pronto? 3895, a linha decola pistão no 0, vento 130 graus, no 0 nós. Autorizado, a linha área decola no 0, dan 3895. 4 do novembro. Recuso novembro, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no 35, vento 130 graus, 10 nós. Recuso novembro. Autorizado por Ecos Novembro. Livre. Recuso no novembro, Solo aos 1500, prestando backtrack após chover na pista. Eco do Novembro, frequência livre estacionar, bom dia. Controle Salvador, Juliette Yanquilo. Prossiga, Yanquilo. Juliette Yanquilo está presente, solicita 180 e retornar pelo forte. Juliette Yanquilo, autorizado, reporte para a descida. Já no ideal de descida, partida presente. Está descida até altitude de tráfego, ajuste de altímetro no 0 no 4, uma terceira quatro quase visual. Juliette Yanquilo. Quilo, certo. Tá 3895, decolado aos 1501, controle 120, decimal 8, boa viagem. 308, bom dia, 3895. 2 Salvador, bom, boa tarde, gol 9790, ponte 010, próximo. Gol 9790, boa tarde, ajuste 10 no 4, a linha mantém fecha no 0. A linha e mantém no 0, 10 no 4, gol 9790.